levando a tropa, eu vou pelo mundo, vagando e cantando, sou muito feliz. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. De Deus. Quando sozinho eu cruzo as campinas, ou quando estou nos confins do sertão, tenho saudade de uma linda China que ficou pra sempre em meu coração. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz.